Hoje eu vim para poder falar, para poder contar o que passou. Falar das coisas que ficou guardado e que deixei de lado aquele amor. Meu coração pois já te entreguei, pois quando te beijei me apaixonei. Só hoje que o tempo já passou, que eu pude perceber que eu errei. Sonho que um dia você vem. Os seus carinhos eram verdadeiros, era um pouco vacilo, me fascinou. E até hoje ainda sinto saudade daquele olhar do seu amor. Ainda me lembro daquele sorriso que era tão bonito e se acabou. E até hoje procuro alguém para me esquecer do seu amor. Igual a você eu sei que não tem. De 0 a 10 te dou nota 100. E até hoje eu lembro de ti. E ainda sonho que um dia você vem. Já estávamos juntos pra valer. Foi então pela primeira vez que eu pude conhecer o que é o prazer. Foi uma noite linda de amor, a luz de um luar, eu e você. Pois parecia que estava sonhando, nós dois nos amando até amanhecer. Igual a você sei que não tem. De 0 a 10 te dou nota 100. E até hoje eu lembro de ti. E ainda sonho que um dia você vem. Ainda me lembro da primeira vez quando te abracei e te beijei. Foi tão gostosa aquela sensação, mexeu meu coração, eu flutuei. Meu coração acelerando e eu gaguejando, fui com fé. E falei baixinho no seu ouvido que você seria minha mulher. Igual a você eu sei que não tem. De 0 a 10 te dou nota 100. E até hoje eu lembro de ti. E ainda sonho que um dia você vem. Eu sei que não tem, e pra você eu dou nota 100.